continua. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, quem é de vacinação? Joga a mãozinha pro alto e o balanço aí! Vem que vem! Vamos lá! Oh, oh, oh, oh, oh, olha a família pagou de ouro! Vamos cantar! Tô partindo, tô sentindo que essa noite vai rolar. Diz aí, vai! Vacilação, tô de boa, tô curtindo, tô sorrindo, tô de bem. Com o coração. Vai, Vaguinho. Eu gosto de samba, só gosto de farra. Gosto de beber, só da madrugada. Cê vai bem assim, vida de luxo normal pra mim. Eu gosto de samba, gosto de balada. Gosto de mulher, só da virada. Minha vibe é assim, vida de luxo normal pra mim. Vem que vem! Hoje eu vou vacilar, hoje eu tô pra caô. Ninguém vai me segurar, daquele jeito eu tô. Quem é fiel de fechar, cola comigo e vem. Pro furduncinho gostosinho, vem que vem. Vambora, mulher! Hoje eu vou vacilar, hoje eu vou vacilar. Hoje eu tô pra caô. Cola comigo e vem. Pro furduncinho gostosinho, vem que vem. Tô partindo, eu também já fui. Tô sentindo que essa noite vai rolar. Diz aí, vacilação. Eu tô de boa, eu tô curtindo, eu tô sorrindo, eu tô de bem com o coração. É o pagode, a hora é essa, solta a voz e canta aí. Minha vibe é assim, vida de luxo. É normal pra gente, moleque. Normal. Eu gosto de samba, gosto de balada. Gosto de mulher, só dá pra virada. Minha vibe é assim, vida de luxo normal pra mim. Hoje eu vou vacilar, hoje eu tô pra caô. Ninguém vai me segurar, daquele jeito eu tô. Quem é fiel de fechar, cola comigo e vem. Pro furduncinho gostosinho, vem que vem, vem que vem. Hoje eu vou vacilar, hoje eu tô pra caô. Ninguém vai me segurar, daquele jeito eu tô. Quem é fiel de fechar, cola comigo e vem. Aí geral, tem que ser geral. Joga a mãozinha pro alto, geral, vem que vem. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem é de vacilação? Levanta a mão, levanta a mão. Balança, balança aí, balança, vem. Tô partindo, tô sentindo que essa noite vai rolar. Será? Pagode ou sempre rola, meu pai. Vacilação.